Io per difendere gli erodi miei. Non sono bravo e poi non lo farei. E dirti è colpa mia, non serve più. Hai conclusioni ormai, le hai tratto e tu. E mi dirai, restare qui che senso ha? E ti dirò, ricominciamo, non si può mai chiamarti certo mai. E tu vero vorrei, ma tu non ci sei. Mai di amarti forse mai, ma ascoltare non si può quello che mi ha dato tu. Mai di amarti non potrei, ma il giorno che mi trai sono qui dentro di me. Che sfiorano la verità, la frase solita così non va. Sei stata brava tu, l'ammetto anch'io. Se puoi ti darei restare qui che senso ha, e ti dirò ricominciamo, non si può mai di amarti certo mai, e tu vero vorrei, ma intorno non ci sei. hoy te dé son negros, somos orios de la nueva amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Dentro dos meus segredos, dentro dos meus olhos, são para Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me deu Manuela. Cada dia, cada instante é mais importante por haver Manuela. Eu só vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me deu Manuela. Tenho a felicidade porque sei que cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me deu Manuela. I've been a standing hero with the Mr. Postman. Looks so good and sang so fine.